ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Bom Dia Antena Web. Edição para quinta-feira, dia 17 de março de 2016. Há 29 anos. Há 29 anos era 17 de março de 1987, é verdade. Pois é, ouvintes. As coisas que eu descubro, não é? Porque dia 27 de março, dia 17 de março, realmente, há 29 anos, era 17 de março de 1987. Isto é uma coisa que pouca gente sabe, não é? Dizem, era 1985, outros dizem que era 1990. Não, era 1987. É uma informação, aliás, inclusive, que a TNM está a avançar desde esta manhã. Ai, ouvintes, temos na edição de hoje, para abrir, música dos Sétimo Céu, Foi Só Um Olhar, logo depois vamos ficar com o tema dos Rua da Lua, chama-se Cinco Vidas. Abrimos assim, morninhos, hoje está mais calor, mais pachorrentos. Música dos Sétimo Céu, como já disse, chama-se Só Um Olhar. Bom dia, Antena Web. Foi só um olhar, o teu olhar, naquele instante soube enfeitiçar o meu coração viajante. Com esse teu ar, que é de mulher, que é de criança, e amos que senti, tu apagaste a lembrança. É uma paixão que ainda não conhecia, e enche de emoção cada hora do meu dia. Eu que sem saber até te achar andei perdido, em ti me encontrei, tudo é melhor, faz sentido. E para te dar tudo o que tenho é pouco, é um coração batendo com qualquer ordem tua, assim pede-me o sol, também te dou a lua. Foi só um olhar, um instante, um instante, um olhar feiticeiro, deixei de ser um viajante. E é desse olhar que desde então nasce a magia, além da razão para o que eu não entendia. E para te dar tudo o que tenho é pouco, é um coração batendo como a qualquer ordem tua, sim, pede-me o sol, também te dou a lua. E é como se o mundo inteiro dependesse de um sorriso. Teus lábios que eu quero, que te peço, que te imploro, que preciso. Não. Festival Auditório, é quinta-feira. Estamos no dia 17 de março de 2016. Isto aqui é um festival canino que é uma coisa... Uau, impressionante. Isto é daquelas coisas que eu... Bom, é uma festa basicamente, não é? Podiam ter avisado que iam fazer agora esta hora, que a gente... Pronto, mas enfim. Pois é, ouvintes, e cá estamos então, depois deste tema dos... Rua... Olha, agora fez-me o nome aqui do grupo. Ah, está aqui. Os Rua da Lua, exatamente. Bom, ouvintes, vamos seguindo com mais música, já começando com uma rubrica, neste caso a rubrica Ecrã Digital, que nos vai continuar a trazer novidades no mundo das tecnologias. Depois temos para ouvir músicas dos... Primeiro... dos Ritual Testes, chama-se Três Vidas. Logo depois, a música que vamos ouvir é de Nuno Prata e chama-se Se Acabou. Acabou. Nuno Prata, que é um ex dos Ornatos Violeta, que hoje então vamos ter aqui a oportunidade de ouvir na Rádio Antena Web, naquela que é a quarta edição do Bom Dia Antena Web. Iniciamos então, agora para já, com o Ecrã Digital. Ecrã Digital. Aqui na sua rádio, de forma livre e descontraída, vamos lançar pistas das máquinas que rodeiam as vidas de milhares e milhões de humanos. Ecrã Digital. Aqui na sua rádio, perto de si. Impressora 3D portuguesa B-The-First ganha dois novos modelos. A B-Very Creative apresentou oficialmente uma impressora 3D dedicada ao ambiente escolar. A B-Interactive School e uma outra pensada para a comunidade de makers, a B-Me. Estão ainda prometidas mais novidades. A empresa tinha vindo a aguçar o interesse dos seus seguidores nas redes sociais, onde tinha mostrado algumas partes das suas novas impressoras. Mas, no passado dia 17 de abril, bem há pouco tempo, esta empresa levantou de vez o pano a dois novos produtos. Um focado no ambiente escolar e da educação, e o outro pensado para a comunidade de amantes da tecnologia que dão vida à vaga do It Yourself. O modelo para o ensino é aplicado... De B-Interactive School, a impressora tem como características de destaque uma pega integrada e fixa para ser mais fácil de transportar entre diferentes salas de aula. A estrutura exterior é construída em metal, em vez do plástico usado na B-The-First, para assegurar uma maior durabilidade. A B-Interactive School ainda não tem preço definido, mas as encomendas da impressora começaram a 21 de maio e os interessados já podem fazer um pré-registro na página online da startup portuguesa. O segundo modelo revelado, a BME, é destinado aos makers. O preço é mais atrativo do que o do modelo normal, 1.299€, e traz algumas novidades. A máquina é agora fabricada num metal mais resistente e suporta filamentos com diferentes espessuras. O modelo BME tem ainda uma maior tolerância à temperatura ambiente. Funciona em condições normais até aos 35 graus e, de acordo com a B-Very Creative, tem um novo sistema que diminui a taxa de encravamentos. A reserva da impressora para os makers começa dentro de alguns dias, sendo que o tempo de entrega será de 8 semanas, de acordo com a informação disponibilizada online. Uma terceira novidade é o periférico B-Connect, um dispositivo que pode ser ligado às impressoras 3D para se imprimir um ficheiro. O B-Connect vai ser vendido em separado por 150€, mas também vai fazer parte do pacote de BME. Para os que procuram uma impressora 3D ainda mais acessível, vale a pena ficar atentos à B-Prusa, que deverá ser anunciada nas próximas semanas pela empresa de Aveiro. Até amanhã. Ecrã Digital. Aqui na sua rádio, de forma livre e descontraída, vamos lançar pistas das máquinas que rodeiam as vidas de milhares e milhões de humanos. Ecrã Digital. Aqui na sua rádio, perto de si. Alternativa Rádio. Estamos no ar. Produção de programas de rádio. Produzimos conteúdos para rádios e programas sobre as mais diversas temáticas de interesse e atualidade para as rádios dos nossos dias. Estamos em www.alternativa-radio.weebly.com.

Bom, dizia que aqui no programa Planeta no Web ouvimos a música, aliás, ouvimos as soluções práticas. Antes ouvimos então a música de Nuno Prata, chama-se Se Acabou, Acabou. E também antes os Ritual Tejo com Três Vidas. Agora, depois das soluções práticas, temos mais dois temas, que são eles Tenny com Le Temps e também música dos Steps, ou uma versão dos Steps de um tema dos Bee Gees, chama-se Tragedy. Daqui a pouco vamos começar com a Guia dos Astros, com a Jane de Paula, que nos vai trazer a Guia dos Astros para, enfim, para esta quinta-feira, dia 17 de março de 2016. 9 horas 59 minutos, estamos a 1 minuto, já nem isso, da hora certa. Eu quero aproveitar para lhe desejar então um bom dia na companhia da Antena Web e tenho as portas abertas. Hoje o nosso Skype não está disponível, mas pode ligar para 910106983. Ligue para cá, fale comigo e se quiser até, porque não pode entrar em direto, 910106983. Lembrando que este é o número móvel da rede Vodafone e se estiver fora de Portugal deve ligar para o 00351 e depois então o número que eu disse, 910106983. Se quiser, pode escrever para o e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com ou então para carlosbonaparte@antenaweb.info. Letão traz-nos este tema Tenny, música francesa, a tocar aqui no nosso programa. Já sabem que somos muito polivalentes. Vamos lá, 10 horas da manhã! J'essaie de t'oublier, mais mon cœur est tatoué à l'encre des douceurs qu'on s'échangeait. Le vide est abyssal, la douleur infernale. J'essaie de t'oublier, mais tu me manques. Les yeux fermés, je ne vois que toi. Entre nous, reste-t-il un peu d'espoir? Le temps s'emmêle, semble nos passions s'enchaînent, déchaînent. Cristina, diz-nos, estou a ouvir-vos em Vila Nova de Gaia e quero deixar-vos um olá. Obrigado pela companhia. Que bom saber. Não é a minha vizinha, pois não, Daniela. Aqui na Rádio Interweb, Tragedy dos Steps. Ela mandou mensagem para o geral.radiointerweb@gmail.com. Obrigado! Volto ouvintes depois destes quatro temas, destes dois temas, aliás, o último dos quais dos Steps, chama-se Tragedy. Agora vamos à guia dos astros. É verdade. O que é que nos reservam os signos? Vamos ficar a saber agora, a partir de agora, com a guia dos astros da Central da Mídia. Vamos lá então. Horóscopo do dia, na voz de Jane de Paula. Guia dos astros. Olá, bom dia! Tava com muita saudade de você. Você também de mim? Sei, você quer mesmo as suas previsões, né? Guia dos Astros de volta, então, e a gente fala pra você de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer de plantão. A gente já começa assim a nossa manhã, olha só. Áries, de 21 de março a 20 de abril. Arianos, use cada vez mais o seu dinamismo e não pense duas vezes. Saia logo em busca da realização dos seus sonhos. Abra mais o seu ouvido para as pessoas que vivem com você, viu? E lhe querem tanto bem. Dica para hoje, terá mais sucesso nas paqueras se controlar os seus impulsos. Cor para hoje, a cor da paixão, vermelho. Touro, de 21 de abril a 20 de maio. Taurinos, quando tiver alguma dúvida antes de cair em desespero ou ficar reclamando, pense na situação com calma, tá? Você vai encontrar a solução com certeza. Dica pra hoje, deixe de lado o seu ciúme e confie mais em quem você ama. Cor pra hoje, lilás. Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho. Geminianos, você precisa ser persistente terminando tudo o que começa. Não deixe assuntos pela metade. Pense com mais atenção como resolver e o que traz lhe paz, viu? Dica pra hoje, esqueça de vez o passado e seja mais prestativo com quem ama, com quem ama também, para melhorar o romance. Cor para hoje, cinza. Câncer, de 21 de junho a 22 de julho. Cancerianos, para evitar momentos de estresse, faça uma lista com o que realmente precisa fazer durante todo o seu dia. Esforce-se. Dica pra hoje, não deixe o ciúme colocar em risco a harmonia do seu romance. Sua cor, a minha preferida, amarelo. Bem, aguenta aí que a gente volta já com o Guia dos Astros, viu? É, segunda edição. Sua cor, seu número de sorte. Guia dos Astros! E agora vamos ter aqui nesta edição mais duas músicas. São elas, e por esta ordem, Enamorada de Belle Perez e depois a música da cantora Agnes, que não é a Arabelle, não é a Romena, não. É outra Agnes. Chama-se Release Me. Bem, eu acho que não é ela. Não é nada ela. Não é nada. Vamos à música, é namorada, canta belíssimamente, como a senhora sabe cantar e com esta energia toda, Belle Perez. Los días van pasando sin ti a mi lado, olvidando esos recuerdos del pasado. Lo que pasó entre nosotros fue pura pasión, pero al final fue todo una desilusión. Aunque te tengo lejos, siento tu aroma. Volverás a mí, mantengo la esperanza. Solo deseo de tenerte muy cerca de mí. A tu lado es tan fácil ser feliz. Dime qué debo hacer para convencerte. Olvidemos el ayer, comencemos otra vez. Una sensación que siento no puedo explicar. Esta nueva vida quiero empezar. Sin tocarme, sin hablarme, tú me haces sentir. Tu mirada, tus caricias, no puedo resistir. Solo deseo de tenerte muy cerca de mí. A tu lado es tan fácil ser feliz. Já estamos de volta, ouvintes! Que beleza! Estou aqui, isto das tecnologias é uma coisa fantástica. À conversa com a nossa colega Adriana Flória, diretamente da Roménia. E informação em primeira mão. A novidade não era esta, mas, bom, já está muito perto, mesmo muito perto, à altura em que a Adriana irá regressar aqui aos microfones da Antena Web. Já estava algo mais ou menos definido, já tínhamos definido que nem que fosse pelo telefone isto iria acontecer. Parece que, pelos vistos, vamos ter... Pelos vistos, atenção, isto não vamos lançar foguetes antes da festa, mas algo que tudo indica, segundo informações por fonte próxima, não é? Por fontes oficiais, ou seja, a própria Adriana, e já está muito perto de acontecer. Guia dos Astros daqui a pouco, antes, aliás, Guia dos Astros já de seguida, e depois daqui a pouco vamos ter músicas de Cristina Cerani com a música Miezo sta coquina. E eu disse Cristina Gerani, assim que está correto. E depois vamos ter também música de Zélia Duncan, música chama-se Alma. Pois é. Ora, a novidade não era esta, mas eu vou trazer-me aqui um bocadinho a chamar os meus agentes, as pessoas aqui ao nosso radio.antenaweb.info. É que daqui a pouco tenho novidades para lhe dizer, para lhe contar. Vamos ter um novo locutor na Rádio Antena Web. Vai ficar a saber daqui a pouco. Para já, Guia dos Astros com a Jane de Paula. Vamos à segunda metade, aliás, ao segundo trimestre dos signos. Vamos lá. Bom dia. As previsões astrológicas estão no ar. Guia dos Astros. Olá, bom dia de volta, Guia dos Astros. Trazendo para você aí, ó, previsões para Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Leão, de 23 de julho a 22 de agosto. Leoninos, bom dia! Faça as atividades do dia a dia rotineiras de maneira diferente e criativa. Assim se sentirá bem mais importante. Pense no que realmente quer para o seu futuro. Se estiver com problemas, peça conselhos a uma pessoa de total confiança. Dica para hoje: você conseguirá fazer a pessoa que está com você bem feliz se mostrar todo o seu afeto. Cor para hoje, creme. Virgem, de 23 de agosto a 22 de setembro. Virginianos, aprenda a agir de modo menos duro com as pessoas de sua casa. Busque o meio termo para evitar atritos. Você deve explorar mais a sua facilidade para descobrir bons negócios. Fazendo isso, não deixará boas oportunidades passarem. Dica para hoje: confie no seu poder de atração e não fique alimentando inseguranças na relação. Cor para hoje é o preto. Libra, de 23 de setembro a 22 de outubro. Librianos, inove mais em seu trabalho. Assim, você explora seus talentos. Mostra do que é capaz e não deixa a rotina invadir a sua vida. Não tenha receio de dizer não. Dica para hoje: se tem alguém que está enfrentando crises na relação, procure se abrir ao diálogo. Cor para hoje é o verde. Escorpião, de 23 de outubro a 22 de novembro. Escorpião, tome cuidado para não acreditar em pessoas que falam que são isso, aquilo, né? Mas que na realidade não são nada do que falam. Convém acreditar mais na sua força positiva, evitando assim certas decepções em sua vida. Dica para hoje: a paixão será marcada pelo desejo, mas controle a impulsividade com o seu par, ok? Cor do céu azul para você. Bom dia. Bem, gente, daqui a pouquinho o Guia dos Astros de volta trazendo as quatro últimas previsões para hoje, viu? Então aguenta aí que a gente volta já. Guia dos Astros com Jane de Paula. Στερεύεις τις πηγές μου και εγώ να ξεδιψάσω δεν μπορώ. μου. Ούθες να βρω τις αντοχές μου. Έτσι νικάς τις αμυνές μου. Δεν δείχνεις λίγο ήκτο στον εχθρό. Λευκό πανί δεν θα φανεί. Πόλεμο θα έχουμε πάντα. Μια ζωή στα κόκκινα. Έξω από τα όρια μου. Λάθη μου ανθρώπινα. Εξωγήινη καρδιά μου. Μην αγαπάς. Γιατί τα σπάς τα φτερά μου. Στα κόκκινα, στο χειροτερό σημείο. Τα νίκα και το κλίνα. Το μυαλό ψυχή αδείο. Και το κορμί σε ένα κλουβί σαφυριό. Τις φωνές μου και μεγαλώνεις τις βραδιές μου. Εκεί που σου ζητάω λίγο φως. Πες μου καμιά ομπρέλα στις βροχές μου. Παρηγοριά στις μοναξιές μου. Μην ψάχνεις παραπέρα δίκαι φως. Λευκό πανί δεν θα φανεί. Πόλεμο θα έχουμε πάντα. Μια ζωή στα κόκκινα. Έξω από τα όρια μου. Λάθη μου ανθρώπινα. Εξωγήινη καρδιά μου. Μην αγαπάς. Γιατί τα σπάς τα φτερά μου. Στα κόκκινα, στο χειροτερό σημείο. Τα άνοιγα και το κλείνα. Το μυαλό ψυχή αντρίο. Και το κορμί σε ένα κλουβί σαφυριό. Deixa eu ver sua alma, a epiderme da alma. Superfície, alma. Deixa eu tocar sua alma, com a superfície da palma da minha mão. Superfície, easy. Fique bem, easy. Fique sem nem razão da superfície. Livre, fique sim livre. Fique bem, com razão ou não. Aterrize, alma. Isso do medo se acalma. Isso de sede se aplaca. Todo pesar não existe. Alma, como um reflexo na água. Sobre a última camada que fica na superfície. Já acabou livre. Já passou o meu temor. Do seu medo sem motivo. Riso de manhã, riso de neném. A água já molhou a superfície. Alma, daqui do lado de fora. Nenhuma forma de trauma. A sua válvula agora. A sua cápsula alma. Flutua na superfície. Lisa, que me alisa. Seu suor. já pousou na superfície. Fora, nenhuma forma de trauma sobrevive. Abra a sua válvula agora, a sua cápsula alma flutua na superfície lisa, linha lisa. Seu suor, o sal que sai do sol da superfície. Devagar, simples, bem de leve, a alma já pousou na superfície. Alma, deixa eu ver sua alma, a epiderme da alma. Superfície, alma, deixa eu tocar sua alma com a superfície da palma da minha mão. Alma, deixa eu ver, deixa eu tocar. Alma, deixa eu ver, ver, ver. Música da cantora Zélia Duncan, chama-se Alma. São 10 horas 30 minutos. Radio.antenoweb.info. E agora vamos para o nosso Minuto de Saúde, algo sempre importante na Rádio Antena Web, também no programa Bom Dia Antena Web, nesta que é a quarta edição para a quinta-feira, dia 17 de março de 2016. Eu quero antes de mais que saiba que é um gosto estar consigo, e agora sim, a novidade que eu há pouco lhe disse que queria dizer, não era? Pois bem, ela aqui está. A novidade é que vamos ter um novo locutor na Rádio Antena Web. É verdade, vamos ter uma nova voz na Rádio Antena Web. Bom, para o grupo Antena Web ele já é conhecido. É o Watson Oliveira, mas na Rádio Antena Web é uma nova voz. Ele irá fazer um programa chamado Domingo em Cheio. Este é o nome provisório, lógico que ainda pode haver aqui alguma alteração de última hora. Mas se tudo correr bem será então este o nome. Se tudo correr dentro do previsto, aliás. Porque bem, bem, é que o Watson se junta então a nós neste domingo, a partir das... no próximo domingo, aliás, a partir das 10 da manhã. Mas não é só o Watson. Não, não. E é que a Joana Santos é uma voz realmente nova no grupo Antena Web. A Joana vai estrear-se no próximo dia 26 de março no programa Praça Pública, que a Antena Web, a Rádio Antena Web, exibe aos sábados às 8h30 da noite. É em direto comigo, Carlos Bonaparte, e com a Liliana Senhorinho, que se estreou na semana passada. A partir da próxima semana vamos também contar com a Joana Santos neste espaço radiofónico. São estas as novidades, o grupo a crescer, e é tão bom estar consigo. E agora, ouvintes, João Marques com o Minuto de Saúde. Depois temos, imaginem só, Dolly Dots com Radio e depois a música de Fangoria, Desfachates. Até já! Bem-vindos ao Minuto Saúde. O Minuto Saúde foi falar com o professor Daniel Serrão. Professor Daniel Serrão, na sua opinião, um dia será possível conciliar meios digitais no corpo do ser humano? Os especialistas de informática dizem que isso é, de facto, possível. E que é possível, como é dizer, fazer uma série de perguntas a uma pessoa, ela responder, introduzir aquelas respostas num programa de computador e o programa depois fazer muito trabalho de interpretação, muito trabalho de diagnóstico de doenças. São programas complexos, mas é assim que funciona o cérebro do homem. O doente senta-se à minha frente e diz: meu, estou amarelo, tenho aqui uma grande cólica deste lado direito, já vomitei e tal. E eu digo, bom, tens um cálculo da vesícula e estás com interesse por isso. E isso faz com que depois amanhã o cérebro humano raciocine e pense de uma maneira completamente diferente daquela que pensa hoje. Aliás, como sabe, os povos orientais, como não têm escrita analógica, têm uma escrita que é simbólica, o que eles fazem é desenhos, e eles pensam de uma maneira diferente de nós. De nós ocidentais, que temos uma escrita representativa ou simbólica com uma fonética própria, não é? Não conseguimos, e eles pensam de uma maneira diferente. É por isso que fazer negócios na China ou no Japão é preciso muito, ser muito boa preparação, porque eles não raciocinam da mesma forma que nós. Amanhã pode pôr-se um cérebro humano a raciocinar exatamente como um computador e com possibilidades imensas. Rapaz, hoje toda a sabedoria do mundo está numa rede informática. Não há cérebro nenhum que fosse capaz de acumular toda a informação que está na internet. Não há cérebro nenhum possível. Nós nenhum por um milhão somos capazes de adotar a nossa cabeça. Amanhã, se nós pudermos estar ligados a essa rede informática, hoje já temos acesso através do equipamento, o computador. Eu quero saber em que ano é que morreu o Immanuel Kant, ponho ali Kant e o computador diz, morreu, está lá tudo. Amanhã pode acontecer que essa ligação não precise de ter tanta instrumentação e que seja muito mais direta, como se eu tivesse toda a internet na minha cabeça. Acompanhe este programa. We'll be right back. no hay claves que oscurecen. Ya ves con qué despacharte, te atreves a volver fingiendo que te arrastras y yo sé que en esta farsa impersonal renuncias a tu voluntad. Qué horror con qué despacharte. Mírame, soy todo. Tanta estupidez, llegué a enloquecer, fingiendo que trataba de entender lo que no tiene lógica, lo que no debo justificar, el rencor por tu desfachatez. Ya ves con qué despacharte, ya debes a volver fingiendo que te arrastras y yo sé que en esta farsa impersonal renuncias a tu voluntad. Qué horror con qué despacharte, con qué despacharte. Quinta-feira, dia, pois é, dia 17 de março de 2016. Hoje está um dia, eu nem sei se está mais quente do que ontem ou não, mas dá-me a impressão de que está um dia mais, com o ar mais úmido, pelo menos. É a impressão que me dá, daqui a um dia que está mais úmido. Até nem sei se já estará a chover ou não. Confesso que é algo que ainda não tive a oportunidade aqui de verificar. Bom, já lá vou daqui um bocadinho, porque vamos ter aqui uma sequência de 4 músicas. Mas antes vamos ter, como é habitual, mais ou menos por volta desta hora, já passamos de uma hora do nosso programa, que como é lógico hoje vai acabar às 12h30, mas deixem-me só dizer-vos o seguinte, vamos ter então, como eu ia dizer há pouco, o nosso resumo de imprensa, com as principais notícias que fazem mover Portugal e o mundo, e basicamente depois teremos aqui então a tal sequência de 4 músicas que eu vos fui dizendo. Para já, como eu vos ia então dizer há pouco, inicia-se agora o nosso resumo de imprensa com as principais notícias que fazem mover Portugal e o mundo. Já cá estamos, agora com as notícias. Começamos pelo Correio da Manhã, 10 horas mais 43 minutos. Detido de polícia por matar um adolescente no Texas, nos Estados Unidos da América. A Austrália reduz para 29 o número de detidos. Aliás, número de menores detidos em centros para imigrantes. Estreia de posto avançado do Progresso. Leva a reflexão sobre colonialismo aos cinemas. A exposição sobre arquitetos portugueses de referência abre hoje na Gulbenkian. 2 mortos e mais de 60 feridos depois de um choque em cadeia num túnel no Japão. UE, isto é, União Europeia, preocupada com homicídios de defensores dos direitos humanos na Colômbia. Descobertos fósseis com 70 a 95 milhões de anos. no norte do México. Jornal Público, A Paixão Pequena, volume de negócios da SONAI superou os 5 mil milhões em 2015. Escutas telefónicas entre Lula e Dilma são divulgadas pelo juiz do Lava Jato, e digo eu, o juiz Sérgio Moro. Portugal Fashion, capuzes e eletrónica para senhoras no convento do Beato. O CDS já fez muito mais pela causa dos paliativos do que o BE, o Bloco de Esquerda. Porquê que isto vai correr mal? Diário de Notícias, Vieira da Silva apostava em garantir estabilidade da segurança social. Deco alerta para consumidores para perigo da baixa de juros. Pois é, algo muito importante por acaso. Portas assume vice-presidência da Câmara de Comércio e Indústria. Ministério Público expõe dados pessoais de chefes das secretas. Mais do que uma visita oficial. O encontro do católico Marcelo com o Papa. Presidente renova convite ao Papa para visitar Portugal em 2017. Dois portugueses entre os 22 melhores, aliás, entre os 20 melhores eurodeputados. Um deles é do CDS, o outro creio que é, aliás, acho que são os dois do CDS-PP. Jornal de Notícias, vendida muralha onde nasceu Portugal. Tribunal obriga a Câmara do Porto a prosseguir concurso para o Rosa Mota. Príncipe William justifica troféus de caça e gera polémica. Juiz divulga conversas telefónicas entre telefónicas com Lula e Dilma. Vídeo de apoio ao Braga emociona nas redes sociais. Polícia usa gás pimenta e cacetetes sobre manifestantes no Brasil. Manifestantes anti-Dilma tentam invadir o Palácio do Planalto. Jornal I. Aliás, o Diário Económico, peço desculpa. Governo e Bruxelas vão discutir aumento de capital na Caixa. O que o juiz William Blair considerou provado no caso dos swaps. Recurso não garante suspensão imediata do pagamento das swaps. Lula aceita ser super-ministro ou sub-ministro, como é que está aqui? Exatamente, super-ministro de Dilma e assusta investidores. Pois é. Concentração. Fusão de Londres e Frankfurt para criar bolsa gigante nas mãos de Bruxelas. PS desafia PSD a dialogar sobre o PPP. Aliás, o PEC e o Plano de Reformas. Jornal de Negócios. Novo banco saiu da administração da Oi. Bill Gross. A Fed não gosta do atual nível de endividamento global. Duas subidas de juros nos Estados Unidos da América este ano. É uma estimativa realista? Freshton. Situação da MTV. Parte-me o coração. MTV? Bom, agora fiquei assim um pouco. Tenho que ver. Yellen. Fed não está a ponderar a adoção de juros negativos. Taxistas dizem que 17 milhões para o sector é moeda de troca. Ok, novamente com problema. Vamos. Isto já não aconteceu. Já vai ser resolvido, com certeza. Ora, já cá está então. Dizia eu que taxistas dizem que 17 milhões para o sector é aspas, então seja entre aspas, manda troca para regulamentar Uber. muito interessante esta notícia. BPI, analistas veem margem para oferta acima da anterior. Ou da anterior, opa, melhor dizendo. Jornal Hoje. Táxis, governo apresenta 10 medidas que custam 17 milhões. Fed mantém taxas de juro e revê em baixa a previsão de crescimento. Estrelas da música juntam-se pelo Tiaguinho. Costa, revisão constitucional não é matéria do governo. Cerezco estende salários solidários a Portugal. Depois do OE, isto é, Orçamento de Estado, país debate Plano Nacional de Reformas. Active Space Technologies, 12 anos a conquistar o espaço. Active Space Technology é AST. Jornal Destaque, 4 autores portugueses na Feira do Livro de Leipzig. E é a notícia, aliás, que tenho aqui para no Jornal Destaque. Jornal O Jogo, aliás, Jornal Record, peço desculpa. Léo apontado ao Sporting. Skeloto é para ficar. José Jardim, Benfica, foi fantástico na entrega e na superação. Investidor quer segurar Conceição. Rui Pedro Soares, somos uma maternidade de treinadores. Cada vez há menos paciência. Atentos aos miúdos. É também a notícia aqui do Jornal Record. Capa do Jornal O Jogo, para fechar o nosso resumo de imprensa. Dani Alves irritado com rumores de transferência. Chivas, aliás, sim, os Chivas, assim está correto. Sonha com Raúl Jiménez. Benfica vence no Dragão após prolongamento. Irmã do Goiano faz apelo emocionante. Kobe Bryant convida fã para ver ao vivo a sua despedida. Alegre, triste, como a Juve foi eliminada. O Bayern de Munique quase caiu, mas venceu no prolongamento. Para se ser campeão, há que ganhar aos melhores. E este é o último título do resumo de imprensa de hoje no Bom Dia Antena Web. Agora, ouvintes, vamos ter nesta edição Guarantees com Runaway. Think I can fly. Think I can fly when I'm with you. I want. Com Runaway, agora Sudeste com o 3 Sudeste, chama-se Emotie. Ainda por aqui também nesta edição temos música dos Master Jack, eu sou o teu fã. Ainda vimos também música de Ioana Dragneva com Yazi e também a música que vamos ouvir logo depois é de Boba, Tombé, Porrelo. Mas para já, os 3 Sudeste, Emotie. Am aflat că e mai rău fără tine. N-au trecut nici măcar două zile. Ce dor nebun mă face iar să te sun. Sunt al tău, dar nu mi-e teamă să spun că am emoții. Iubire n-am, fără un gram de emoții. Emoții. Ai fost acolo când am vrut. M-ai ridicat când am căzut. Nu am cuvinte să spun ce înseamnă tu pentru mine. Fără tine, doar mai sărac sunt fără iubire. Atâtea cuvinte spuse de tine mă fac mereu să sper. În viața pierdută am și câștigat, dar am rămas la fel. Emoții, iubire n-am, fără un gram de emoții. Și eu prin ploaie ne plimbam. Zi de zi fericiți, în brațe ne strângeam. Și nici o grijă n-aveam, cu tine cântam printre stele. Radiofónica na internet.

cœur, 6 dans la barrière. Fais-moi manger, donne-moi ton cœur, je vais te marier. Tellement d'ennemis, si peu d'alliés. Mais les seuls qui m'entourent sont pratiquement tous vous alliés. Swag Afghanistan, 47A qu'on s'est manié. Toc, toc, toc, sombre négro sur ton palier. Satan devant leur écran comme des merdes, laisse les saliver. Tout niquer, puis se niquer, c'est salité. La rumeur du fou, je suis fou d'elle. Je n'ai Dieu que pour elle. La seule qui me convient, je suis tombé pour elle. Restez vrai, sa qualité. Un peu un entendu, pas vu, pas pris la mentalité. Tatoué pour que je me souvienne, je suis tombé pour elle. Attila de 1 sur 3, c'est comme ça que je vais arriver. Comparé à nous, sale fils de chien, tu n'as pas idée. Flottons d'exécution comme machine, je les ai alignés. Deux lignes sur les culs, sans deux plus pour son, je suis validé. J'fais que ça au sabre laser, toi à l'épée. Tu crimpes et je me refais laser, rien ne peut m'arrêter. Pas le carré sur le droit chemin, tous les jours, je suis verbalisé. Fraîchement habillé, soigné, le négro est calibré. La rumeur du fou, je suis fou d'elle. Je n'ai Dieu que pour elle, la seule qui me convient. Restez vrai sa qualité. Un peu un entendu, pas vu, pas pris la mentalité. A toi pour que je me souvienne, je suis tombé pour elle. Pas diplomatique, immunité. Je la porte au baiser, pas pour sauver l'humanité. Rien à foutre, si tu parles mal, on va t'allumer. Je veux pas faire la paix, mais je me conteste le calumet. On m'a toujours dit, négro, tu ne vas jamais y arriver. Aujourd'hui, ces mêmes enfants de pute veulent me saluer. Je traîne sur le terrain, reste la patte au douanier. Pas ton loyer au cours, si ça n'est retraite au poignet. La rumeur du fou, je suis fou d'elle. Je n'ai Dieu que pour elle, la seule qui me convient. Je suis tombé pour elle. Restez vrai sa qualité. Un peu un entendu, pas vu, pas pris la mentalité. A toi pour que je me souvienne. Je suis tombé pour elle. Je suis fou d'elle. Je n'ai Dieu que pour elle, la seule qui me convient. Je suis tombé pour elle. Restez vrai sa qualité. Un peu un entendu, pas vu, pas pris la mentalité. A toi pour que je me souvienne. Je suis tombé pour elle. Horas, 10 minutos. Bom dia, Antena Web. Edição então para esta quinta-feira, dia 17 de março de 2016. Daqui a pouco vou trazer para vocês o meu cafezinho. Ah, pois é, pois é. E vocês também queriam um? Mas não há, não há, não há, não há. Pois bem, agora passei os damas. Só que em vez de dizer não dá, não dá, não dá, é não há, não há, não há. Sabe o que é que me faz lembrar? Isto faz lembrar uma música que vem já a seguir e que é da Noah, com 7 da manhã. Termina tudo em A. Vamos lá. Noah, com 7 da manhã. Logo depois, música da Luísa Sobral com António dos Zambujos, chama-se Inês. Ainda para ouvir também música dos Dama. Olha, os Dama outra vez aqui, Luísa. E vamos fechar com música de Luz Santa Bandeira. Luz de Lisboa, no ar agora com 7 da manhã, nha, nha, nha, nha. Vamos lá! O relógio toca às 7, eu acordo estremunhada, passo as pernas com gilete, ainda meio ensonada, tomo um café com leite, saio de casa apressada. Corro para a caminhonete para apanhar lugar sentado. O raio da bicicleta tem o pedal estragado. E se eu chego atrasada, cortam-me no ordenado. Uso calças e camisas, sou prendada nos bordados. Limpo pó, passo a ferro, corro para todo lado. E à noite chego à cama, viro para o outro lado. E o homem diz assim: o relógio toca às sete, eu acordo estremunhada. Mais um dia, mais um frete, não dormi quase nada. Tenho um dia pela frente e já me sinto cansada. Farto-me de trabalhar, nunca me chega o dinheiro. Ainda o mês está a começar, já sequei o meu alheiro. Tenho contas para pagar, não sei quem faça primeiro. Vou falar com a minha mãe, ela sabe me ajudar. Empresta aqui, empresta ali, pode ser que ainda dê para trazer alguma coisa para perder o jantar. E ela diz sempre assim: como quem chama por mim. Será chuva? Será gente? Gente é, certamente, porque as contas não têm fim. Abre a porta e só ouvi! Todo poeta, oh escritor, todo ator, oh escultor, sonha um dia amar assim, sonha ter alguém pra si. Todo cantor, compositor, largava tudo por esse amor, por um dia amar assim, por um beijo num banco de jardim. Ser artista não é uma vantagem. Os artistas amam num dia, vendo amor apenas de passagem. Quando o poeta sentir a dor da mais antiga

tinha era do sol e da lua. Andei ao colo, andei a pé pelas vielas. Era Lisboa, uma cantiga num jardim. Um mar de luz que entrava em todas as janelas. Era uma festa que eu vivia só para mim. Um mar de luz que entrava em todas as janelas. Vivia só para mim. Hoje Lisboa está mudada como eu. Já não se veste com a luz da primavera. Senta-se à mesa num café que já morreu. Hoje de mim que não deixei de ser quem era. Senta-se à mesa num café que já morreu. Foge de mim que não deixei de ser quem era. Ai, que saudades da Lisboa pequenina. Tenho saudades da Lisboa que eu perdi. Perdi a luz daqueles tempos de menina. Quero voltar, voltar atrás, voltar a ti. Perdi a luz daqueles tempos de menina. Voltar a ti. Perdi a luz daqueles tempos. Mais 25 minutos. É muita energia, ouvintes. É verdade, é mesmo muita energia. Tenho tanto gosto em estar convosco nesta edição do nosso programa, que dá pelo nome de Bom Dia, então é quinta-feira. Estamos já a chegar quase ao final da semana. E hoje temos futebol. Temos Sporting Clube de Braga contra o Fenerbahçe. É verdade, Fenerbahçe, mas há muita gente que diz, não sei porquê, ou Fenerbahçe, ou como é que é? Ou Fenerbahçe, ou uma coisa assim do género. Há que acreditar, não é? Acreditemos, irmãos. Mas muito bem. Ora, vamos daqui a pouco ter mais rubricas, entre elas a terceira e última parte da Guia dos Astros. Vamos ter também a rubrica Poetas, vamos ter o Boletim Meteorológico com as temperaturas mínimas e máximas para cada capital do distrito. Enfim, há ainda motivos de interesse que vão marcar a terceira hora do nosso Bom Dia Antena Web, que hoje vai ser a quinta meia hora, porque basicamente começamos às 9h30. Até lá, vamos ter duas músicas, Chutes e Pontapés com Tu Também e os Clã com Corda Bamba. É com eles que começamos, já ouvimos aqui de fundo os Chutes e Pontapés com Tu Também. Vamos lá, bom dia com a Rádio Antena Web. presente. Há quanto tempo não te via, ao tempo que eu te deixei para trás. Tu sorriste e respondeste há 10 mil anos atrás. Há 10 mil anos atrás. Há 10 mil anos atrás. De volta, ouvintes, depois deste último tema que vimos agora aqui dos clãs, chama-se Na Corda Bamba. Temos já aqui preparado aqui dos astros para a terceira parte, que vai trazer então os últimos três signos. Mas antes, aliás, e depois vamos ter dois pés. Paulo Gonzo, o teu brinquedo, Patrícia Candoso, volta às vezes que quiseres. 11 horas 34 minutos, radio.antenaweb.info. Nós estamos aqui. Já comprei o teu brinquedo, é total o meu desassossego, e contei ao mundo o que te vou dar. Eu vou fazer segredo até ao teu jantar. Só tu é que não sabes o que eu te vou dar. Espera um pouco mais, espera um pouco. Pedi que me guardassem até eu confirmar a cor de que mais gostas. Calma. Espera um pouco mais, espera um pouco. Quem é que faz por ti o que eu faço? Já é quase de dia, é hoje que te vou dar o teu brinquedo novo. Calma, já falta pouco mais, já falta pouco. Gonzo, o teu brinquedo. E agora sim, aqui é desastres. Já comprei o teu. Isto está complicado. Isto está complicado. Aqui é desastres, amigo. Eu quero aqui é desastres. Segunda, quinta-feira, dia 17 de março de 2016. São 11 horas mais 39 minutos. Vamos então ficar a conhecer as previsões para os signos de... A partir de Capricórnio, não é? Capricórnio, Aquário... Aliás, Capricórnio, Sagitário, Aquário e Peixes. Agora sim, estamos em condições de avançar para a Guia dos Astros. Finalmente! Bom dia! As previsões astrológicas estão no ar. Guia dos Astros! É isso aí, já voltamos, Guia dos Astros, né? Trazendo as quatro últimas previsões para hoje. Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Que pena, tá chegando ao final, né? Sagitário, de 23 de novembro a 21 de dezembro. Mas então tá, olha só... Sagitarianos, aprenda a fazer as coisas com mais calma e você conseguirá satisfação em suas atividades. Procure não falar dos seus planos e aja assim de maneira mais prática possível ao lidar com as pessoas ao seu redor. Quem enfeita o que diz, se perde no que pensa, né? Dica pra hoje, talvez você sinta insegurança na conquista, então procure se valorizar mais. Cor pra hoje, rosa. Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro. Capricornianos, use sua criatividade nas atividades do seu dia a dia e não tenha receio de mudar velhos hábitos em sua vida. Aprenda a dividir mais os seus sonhos e também os planos com as pessoas com quem convive. Dica pra hoje, ótimo dia para paquerar. Se é comprometida, a fase é de total entendimento. Cor pra hoje, marrom. Aquário, de 21 de janeiro a 19 de fevereiro. Aquariano, se quiser melhorar as finanças, deixe o seu lado original falar mais alto. Você não vai se arrepender, viu? Use o seu tempo para aprender novidades com as pessoas ao seu redor. Vai gostar de conhecer assuntos super diferentes. Dica pra hoje, se o momento você não estiver comprometida, fará muito sucesso nas baladas. Pode pintar um lance, né? Quem sabe? Vamos brindar então com vinho. Essa é a sua cor pra hoje. Peixes, de 20 de fevereiro a 20 de março. Pisciano, é a sua vez, né? Fuja do estresse, fazendo um balanço do que importa em sua vida. O que não é urgente deve ser deixado para depois. Tome cuidado com as suas palavras. Elas podem machucar as pessoas que você ama. Dica pra hoje, hein? Evite dizer ao seu parceiro o que não gostaria de ouvir. Isso poderá machucá-lo, viu? Cor pra hoje, branco, cor da paz. Bem, gente, por hoje é só, né? A Guia dos Astros volta amanhã logo cedo. Eu quero estar aqui com você, tá? Beijos, até lá. Guia dos Astros com Jane de Paula. Agora, Patrícia Candoso com Volta às Vezes que Quiseres e depois Paco Bandeira com um livro chamado Inês, versão década de 90. Vamos ouvir. Quantas vezes eu já te perdi e voltei a ter-te aqui, aqui a meu lado. Nem sei porque julgo sempre ser o fim. Até já me decidi, mas esqueço de tudo o que tenho para dar. És um vício sem que tenho de parar. Como vou eu resistir a esse teu sentir, até me tento iludir. Já devo esquecer tudo o que tenho de lembrar. És o vício que não consigo largar. Já não sei me controlar e perco. Estou contra mim mesma. Só mais um pouco de dor. Tão louco de amor que não troco. gosto do que tu me dás. Gosto do que tu me dás. Gosto do que tu me dás. A mulher é como um livro antes de se folhear. Tem beleza, tem doçura, que mistério tem no olhar. Mas depois do livro lido, o livro não presta mais. A não ser que haja motivo que faça voltar atrás. A não ser que haja motivo que faça voltar atrás. Eu tive um livro tão lindo, um livro que li tanta vez. Um livro que me roubaram, um livro chamado Inês. E as páginas desse livro já não voltarei a ler. Porque esse livro que adoro tem por dono um outro ser. Porque esse livro que adoro tem por dono um outro ser. Li tantos livros na vida, cada livro é uma lição. São livros que não me importam, livros em segunda mão. Mas esse livro que eu amo e a outro ser faz feliz. Que não se esqueça jamais que foi o primeiro que eu li. Que não se esqueça jamais que foi o primeiro que eu li. Ouvintes, é verdade, sabem que horas são, não sabem? Pois é, 11 horas, mais 48 minutos e como o tempo passa. É verdade, eu juntei-me aqui a vocês às 9h30 da manhã e já passaram mais de 2 horas desde que estou aqui na sua companhia. E não me arrependo nada, porque é mesmo muito bom estar consigo, é mesmo muito bom poder fazer companhia. Eu há pouco... Bem, não falei aqui, mas falo agora. Porque enquanto ouvíamos aqui o Daniel, o Dr. Daniel a falar, no Minuto de Saúde, eu falei no Emmanuel Kant. E, pronto. O que é que eu fiz? Ah, está hoje em dia nós colocamos, não é? Colocamos na internet quem é Emmanuel Kant e ficamos a saber tudo, quando é que nasceu, não sei quando, não sei o quê. Pois é. Mas fiz o teste. Nasceu a 12 de fevereiro de mil... Aliás, a 22 de abril de 1722 e faleceu a 12 de fevereiro de 1802, aos 79 anos. Este senhor... Aliás, 1724-1804. Este senhor era da... Como é que é dizer? Da vertente do iluminismo. Ah, pois é. E já agora nasceu em Königsberg. Königsberg, que era cidade do reino da Prússia. As coisas que eu sei. Obrigado, senhor ou doutor Daniel, pela dica, porque assim já ficamos a saber um bocadinho mais. Bem, eu e acho que todos os ouvintes ficamos a saber um bocadinho mais. E eu acho que o saber não ocupa lugar, certo? Pois é, não ocupa lugar. E agora tenho tempo para vos trazer o estado do tempo, as previsões para as principais cidades de Portugal, ou seja, as capitais de distrito, e são elas 22, mas algumas, enfim. Trago-vos então, neste nosso espaço, neste nosso pendente no web, trago-vos a partir de agora o estado do tempo, o nosso boletim meteorológico. muito bem, Aveiro, com céu pouco nublado, 6 graus de mínima, 15 graus de máxima, vento fraco. Beja, com 6 graus de mínima, 18 de máxima, vento fraco e céu pouco nublado. Bragança, com 0 graus de mínima e 15 de máxima, mais uma vez a maior amplitude térmica. Aliás, ou a segunda. Acho que é a segunda. Bom, céu com céu pouco nublado com vento fraco. Braga com 2 de mínima e 16 de máxima. Vento fraco, céu com períodos muito nublado. Castelo Branco com 4 graus de mínima e 19 de máxima. Acho que foi por aqui que eu confundi e disse que era a segunda maior. Bom, já veremos. Vento fraco, céu entre pouco e muito nublado. Vai haver ali alguns momentos com céu muito nublado. 6 graus de mínima e 16 de máxima para a cidade de Coimbra, com céu com períodos muito nublado e vento fraco. Céu muito nublado em Évora, com 5 graus de mínima e 18 de máxima. O céu tenderá a ficar limpo ao longo do dia. Faro, com 9 graus de mínima e 17 de máxima. Céu com períodos muito nublado, vento fraco. Funchal, com 15 graus de mínima e de 21 de máxima, com céu com períodos muito nublado e vento fraco. Cidade da Guarda, 2 graus de mínima, 12 de máxima, com vento fraco e céu nublado. 6 de graus de mínima e 17 de máxima para a cidade de Leiria, que verá o céu passar de muito nublado apenas com períodos de muito nublado. Lisboa, com 9 graus de mínima e 18 de máxima. A cidade da capital de Portugal tem céu com períodos muito nublado e vento fraco. Cidade do Porto, com 6 graus de mínima, 14 de máxima. Vento fraco e céu muito nublado em alguns momentos. Cidade de Porto Alegre, com 6 graus de mínima e 15 de máxima. Vento fraco, céu pouco nublado. Céu com período de muitos nublados na cidade de Porto Santo, com 14 graus de mínima e 20 de máxima. A cidade de Santarém terá 7 graus de mínima, 19 de máxima, para com céu com período de muito nublado, vento fraco. Setúbal, com 6 graus de mínima, 19 de máxima, vento fraco e céu com períodos muito nublado. Já a cidade de Viena do Castelo verá as suas temperaturas andarem entre os 5 e os 13 graus. Vento fraco, céu com períodos muito nublado. Viseu, 3 graus de mínima, 14 de máxima. Ora, vento fraco e também céu com períodos de muito nublado. Vila Real, com 2 graus de mínima, 15 de máxima. E, já entendi. Eu vi aqui Vila Real antes, vi aqui com menos 2. Dei dizer que a maior amplitude térmica é... aquela era a segunda maior amplitude térmica. E eu estava a ver talvez menos 2. Agora é que reparei que não está aqui o menos. Não sei porque está aqui. Enfim. Vento fraco e céu com períodos de muito nublado. Na cidade de Santa Cruz. Ora... aguaceiros, 11 graus de mínima, 15 graus de máxima, vento moderado. Cidade da Horta, também com aguaceiros, 11 graus de mínima, 16 de máxima, vento moderado a fraco. Angra do Heroísmo, com aguaceiros, também 12 graus de mínima, 17 de máxima, com vento moderado a fraco. E por fim, Ponta Delgada, também com aguaceiros, 12 graus de mínima, 16 graus de máxima, vento moderado a fraco. De um modo geral, as temperaturas e o clima tendem a melhorar ao longo do dia. Pois é. E... Então, depois deste momento informativo, vamos ficar com mais três temas e que eu espero que possam apreciar. Hoje não tivemos Eurodance. Vamos ter agora Corona com Rhythm of the Night, Viva, Je t'aime, I love you, e também música After Night. Aliás, Another Night, dos The Real McCoy. São as próximas três que vamos ouvir nesta edição do nosso Bom Dia Antena Web, que daqui a 4 minutos possa ser boa tarde. Até já! This is the rhythm of the night. The night. Oh yeah. The rhythm of the night. This is the rhythm of my life. My life. Oh yeah. The rhythm of my life. This is the rhythm of the night. Antena Web. Antena Web. Antena Web. Je t'aime, I love you. Dreaming every time I feel they care, I need you. to the divine is all that it takes to understand the difference between lovers and fate. So baby, I talk to you in the night, in the dream of love so true. I talk to you in the night, in the dream of love so true. In the night, in my dreams, I'm in love with you, 'cause you talk to me like lovers do. I feel joy, I feel pain, 'cause it's still the same. When the night is gone, I'll be alone. Another night, another dream, but always you. It's like a vision of love, it seems to be. Volta ao auditório depois deste momento musical. E que musical! Dançamos muito ao som destas músicas. Bom, eu pelo menos. Será que os ouvintes também? Bem, eu acho que faziam bem em dançar um bocadinho, caso tenha sido o vosso propósito, não é? Ou seja, caso sejam. Como é que se diz? Não é adictos? Caso sejam fãs de dança, caso sejam fãs de Eurodance, porque não? Enfim, como eu costumo dizer, não é? Portanto, é arrastar as perninhas, preparar as. Não. Arrastar as mesinhas, preparar as perninhas para dançar um Eurodancezinho já na reta final desta emissão do nosso Bom Dia Antena Web para quinta-feira, 17 de março de 2016. Estamos na reta final desta emissão, mas ainda há tempo para a nossa rubrica Poetas, do Luís Gaspar. Como é lógico, não pode deixar de ser, o Luís Gaspar aqui a fazer parte do nosso Bom Dia Antena Web, hoje com mais um poema. E meus amigos, que poema! Ora, hoje vamos trazer um poema de Afonso Mendes de Besteiros. Chama-se Dom Fulano. É verdade, Dom Fulano, então, que vamos aqui ouvir nesta edição do nosso Bom Dia Antena Web, declamado por alguém que só sabe fazer desta maneira. Estou-me a referir, como é lógico, ao Luís Gaspar, que é quem nos traz esta obra literária que hoje aqui apresentamos. Aliás, é sempre ele quem traz, não é? Quando falamos da rubrica Poetas, é sempre ele quem nos traz este momento. Hoje, então, vamos ficar com o Dom Fulano. Dom Fulano, que eu sei que tem fama de ágil, vedes que fez na guerra, disto sou certíssimo. Só de ver os jinetes, como boi que fere moscardo, sacudiu-se e revolveu-se, alçou rabo e foi-se a Portugal. Dom Fulano, que eu sei que tem fama de ligeiro, vedes que fez na guerra, disto sou verdadeiro. Só de ver os jinetes, como bezerro tenreiro, sacudiu-se, revolveu-se, alçou rabo e rumou a Portugal. Dom Fulano, que eu sei que tem mérito de ligeireza, vedes que fez na guerra, sabei-o por verdade. Só de ver os jinetes, como cão que sai de prisão, sacudiu-se, revolveu-se, alçou rabo e foi-se a Portugal. Pois, ouvintes, chegamos ao final do nosso programa para esta rubrica Poetas. Estamos já então para finalizar este nosso momento radiofónico. O Bom Dia Antena Web desta quinta-feira. Antes de ir, eu quero só trazer-vos mais algumas músicas. Quero trazer-vos músicas que eu tenho muitas. Bem, uma delas tenho muitas saudades de ouvir. E vamos então voltar a ouvi-lo hoje. Estou-me a referir à música de Anne-Sophie Peterson, chama-se How May You. Mas é que antes vamos ter aqui outras duas músicas, e são elas Rihanna com Carlos, Tengo Un Amor, We Found Love, é um remix, e uma Spanglish versão. Depois temos música de fecha-me aqui o nome. Ah! Another Life, Aiden Ree. Depois então a norueguesa Anne-Sophie Peterson com I'm With You. E já que estamos na Noruega, vamos ficar com Norwegian Mountains de Austin Sevag, para fechar com muito relax esta edição do nosso Bom Dia Antena Web. Obrigado pela vossa presença, ouvintes. Quero que saibam que foi um gosto estar com vocês. Agora mais, só amanhã, a partir das 9, das 9 horas. Espero que corra tudo bem e há de correr, como é lógico. Ai, dele que não corra. Ai, dele que não corra. É que isto, eu faço logo aqui uns escabeches, que é uma coisa que, cuidado comigo. Bem, eu espero que amanhã tenha para festejar convosco a vitória do Sporting de Braga. Pelo menos é isso que eu espero. Ao Sporting de Braga, vocês esmerem-se, filhos. Vamos lá. Pois é, Rihanna com Carlos, Tengo Un Amor. O Carlos não sou eu. Não. Ouvintes, fiquem então por aqui. Obrigado pela vossa presença. E amanhã espero que nos encontremos todos aqui à mesma hora. Fiquem bem. Forte abraço para vocês. Tengo un amor, we found love. Hasta mañana. Toma mi luz, enciéndela. A mí me mata tu mirar. Quisiera que tu alma y la mía se confundieran en la eternidad. Tu veneno es dulce, no lo puedo negar. Pero te tengo que olvidar. Tengo un amor que no puede ser. Tengo un amor que no puede ser. Tengo un amor que no puede ser. Tengo un amor que no puede ser. Ahora todo el mundo mirando al cielo con su trago en la mano. Vamos, brincando. Latino la mano arriba. Yo te quiero tener, pero por siempre. Yo te quiero tener, pero es un amor imposible. Yo te quiero tener.

sintoniza-te. Sintoniza-te. Sintoniza-te. Days have turned to months without your voice, but I am still right here, keeping my promise that I'll wait for you with all my love. I'll wait. It's the same old tale I believe in, where it saves her from the dark, where it takes away your pain. And I may be a fool, but I'm still breathing, and one day that tale Música.